Em transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe de regresso à antena da SPSR, primeira emissão de 2021, começamos com Test Cards, é o projeto a solo de Lee Nicholson, ele que estreou em 2016, segunda edição pelo selo Sounds in Silences, chama-se Music for the Towers. Test Cards a abrir o Em Transe de hoje com Let Single Sideband Loneliness Receivers Be Happy. Boa noite. Bem-vindos. Thank you. Começámos com Test Cards, depois o último disco, a última edição de Harold Budd, com Robin Guthrie, eles que trabalharam em imensos projetos, Bordeaux, After the Night Falls, Before the Day Breaks, Mysterious Skin e Claire de Moon and Melodies com o resto dos Cocteau Twins, um disco gravado em 2013, edição recente, poucos dias antes da morte de Harold Budd, lá em cima de Another Flower, Some Smoke. Depois fomos até ao profícuo japonês Seiya Takayama, ele que se estreou pela Cranky Records e com o disco Minima Moralia em 2006, edição recente do último trimestre de 2020, Autumn Breeze, por aqui Beyond the Mountain Path, e de Seiya Takayama. Seguimos em frente no feminino, é um dos discos que gostamos mais de ouvir em 2020, Mary Lattimore, agora com Silver Leathers, arpista californiana, edição produzida pelo músico do Slowdive, Neil Halstead, em frente com Pine Trees, logo a seguir, Angelica Salvi, de Fantone, Sinople. Thank you. primeira vez por aqui, ela pertence a um projeto de indie folk chamado Florist, mas a Sol, com sintetizadores modulares, fabrica drones ambientais. Emily Sprague, The Hill, Flower Fog, Stargazing, antes Mary Latimore e Angélica Salve. Em frente, com um quarteto, brilhante quarteto, edição Atmosphere, de 2016, pianista norte-americano Tim Grant Amassian, trompetista Arve Henriksen com o conterrâneo Jan Bang, ainda o guitarrista Einvind Arset. Eles juntos editaram Atmosphere, seguimos com a lânguida Traces One, para depois ouvirmos um original de Tom York ao piano, por John Hopkins, Don Coros. Thank you. Bing and Ruth, o projeto do pianista David Moore, que em Species ofereceu uma série de peças com um órgão Farvisa como protagonista. Por aqui Badwater Psalm, antes John Hopkins com John Carras, e seguimos com o tal disco gravado ao vivo no final de 2018 nos estúdios históricos Funkhouse. Nils Fram agora com Odes Our Own Roof. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje, primeira emissão de 2021, a rodar pela primeira vez por aqui Pink Court Siphone, o projeto do veterano Richard Cartier. Uma música nebulosa misturada com sons misteriosos e enigmáticos à la David Lynch. Leaving Everything to Be Desired. No final, Another Interior. Já sabem, o programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Também no sítio da internet do Em Transe encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Regressamos em breve. Fiquem bem. Upset by drink.